knocks on the door of your heart. Only shadows of death, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Colorido dos flashbacks. Programa Good Times Liberal. Just the speaking of a special word. I made Programa Good Times Liberal. Para recordar, Good Times Liberal. Além do mais, amargo fim. Amigos do Sistema Liberal de Rádio, boa noite. Me chamo Abner Luiz, comunicador do Grupo Liberal, e venho trazer uma informação muito triste para a família liberal. A presidente do Grupo Liberal, Lucideia Batista Maiorana, Dona Déa, como era respeitosamente conhecida, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, dia 30 de abril de 2026. A informação foi confirmada pela família, que ainda não divulgou detalhes sobre velório e sepultamento. À frente de um dos maiores conglomerados de comunicação da Amazônia, Dona Déa era considerada uma das figuras mais influentes da sociedade paraense. Viúva do jornalista e empresário Rômulo Maiorana, ela assumiu a presidência das empresas em 1986, após a morte do marido, tornando-se o principal elo de continuidade e unidade da família nos negócios. Ao lado de Rômulo, com quem teve 7 filhos, Rosana, Ângela, Rômulo, Rosângela, Rosemary, Roberta e Ronaldo, participou diretamente da construção e consolidação do Grupo Liberal. O casal adquiriu o jornal Liberal em 1966, então em crise, e o transformou em um dos veículos de comunicação mais importantes do Brasil. A parceria também foi decisiva para a expansão do grupo nas décadas seguintes. Natural de Monte Alegre, no oeste do Pará, Dona Déa nasceu no dia 10 de maio de 1934. De origem humilde, teve uma trajetória marcada pela superação. Viveu parte da infância em um orfanato e, ainda adolescente, mudou-se para Belém para morar com a avó, período em que conheceu Rômulo, então vizinho, com quem iniciaria um relacionamento. Relatos sobre sua juventude apontam que enfrentou dificuldades severas, incluindo situações de fome, experiência que influenciou sua atuação discreta em causas sociais ao longo da vida. Familiares a descrevem como uma mulher de personalidade forte, mas reservada, que evitava a exposição pública, mesmo sendo peça central nas decisões empresariais. Que descanse em paz. Seguimos com a nossa programação. Live Clube apresenta TBT do DJ Ellison. Black or White, quinta, 30 de abril, véspera do feriado. Vista-se de preto ou branco e venha curtir esse TBT do Showman na Live Clube. Participação Gigante das Marcantes, William César e Cristiano, DJ Ellison Júnior e DJ Lucas Barata. Informações e reservas 99307-5654. TBT do DJ Ellison New Age, quinta, 30 de abril, na Live Clube. É da fábrica, é top. É domingo, domingo. O Paysandu recebe o Botafogo da Paraíba em mais um desafio na Série C. Paysandu, o bicolor vai com tudo em busca da vitória ao lado da Fiel para seguir firme na luta pelo acesso. Acompanhe todas as emoções na Rádio Liberal FM. A bola rola às 7 horas, mas desde as 6:30 estaremos ao vivo na rádio e YouTube de O Liberal e também no YouTube da Liberal Mais. Vai, vai pra cima deles, papão! Vem com a gente, Liberal, futebol com qualidade, é aqui! Sistema Liberal de Rádios. Patrocínio, Dia das Mães Açaí, comemore com preços incríveis e um almoço especial. Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras. Ligue ou chame no WhatsApp 98301-2100. Beneficente Portuguesa do Pará. Tradição e tecnologia avançada para cuidar melhor de você. Cachaça 51. Futebol pede uma boa ideia. Óculos completos a partir de R$ 199,90. É na Ótica MAB, a maior rede de óticas do norte do Brasil. Quer variedade, preço baixo? Vai de Magazan. Tudo em um só lugar para você. Na emoção do esporte, conecte com velocidade. WLAN Fibra. Quem compara, assina. Uniodonto Belém, o plano odontológico perfeito para o seu sorriso. Prepare-se! Sábado, 9 de maio, no Na Beira. Aniversário de 30 anos de carreira do Tom Máximo. Com Carabao, o Máximo do Marajó. Nosso Tom, Thiago Costa. Mulheres não pagam até 23 horas. Ingressos e camarotes antecipados. Bilheteria digital, Duck Good, Mega Fabiola. E vem aí, Carabao, o Búfalo do Marajó. Informações, 992-27-5058. CYD 230, Rádio Liberal FM 97,5 MHz, uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Que maravilha! Já estamos de volta, programa Good Times Liberal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando conosco agora, lembre-se, todos os dias de segunda a quinta-feira, de 10 à meia-noite, você tem o programa Good Times Liberal. Na minha companhia, Alcir Cruz e, claro, essa seleção de músicas maravilhosa que você acompanha junto conosco. Vamos lá, então? Abrindo agora a última meia hora do programa Good Times junto com você, aqui na Rádio Liberal. Aumente o volume. É Good Times Liberal. Programa Good Times Liberal. Programa Good Times Liberal. Times Liberal. Friends, they call me on the phone, 'cause I'm Good Times Liberal.

sonhos, a luz do dia contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejo. Estamos chegando no final de mais uma edição do programa Good Times Liberal. Que bom saber que você ficou conosco. Olha, fique conosco todos os dias de segunda a quinta-feira, de 10 à meia-noite. É o nosso encontro aqui com muito romantismo e, claro, canções que marcaram gerações. Vamos deixar para você um grande abraço e o convite está feito. Good Times Liberal aqui na sua Rádio Liberal. Daqui a pouquinho tem Madrugada Liberal com muita música. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Programa Good Times Liberal. Sábado, 9 de maio, no Na Beira. Aniversário de 30 anos de carreira do Tom Máximo. Com Carabao, o Máximo do Marajó. Nosso Tom, Thiago Costa. Mulheres não pagam até 23 horas. Ingressos e camarotes antecipados. Bilheteria digital, Duck Good, Mega Fabiola. E vem aí, Carabao, o Búfalo do Marajó. Informações, 992-27-5058. ZYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Sempre ligado em você, Liberal. A partir de agora, a Rádio Liberal FM apresenta mais um campeão de audiência. Madrugada Liberal. Desde que a gente se viu, a gente preferiu deixar que o tempo dite as regras desse jogo. Pelo jeito que você sorriu, pelo jeito que eu interpretei, não é possível, eu não tô ficando louco. A gente se conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se baixar agora da vida, você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Passo prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se não estrago mais ninguém, nós namora, nós namora. Se baixar agora da vida, você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa, na minha vida não demora. O prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se não esmago mais ninguém, mas namora, vai namorar. A gente conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se rachar amor da vida, você me liga a qualquer hora. Se brincadeira cativa, na minha vida não demora. Passo prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós pago mais ninguém, nós namora, nós namora. Se rachar amor da vida, você me liga a qualquer hora. Se brincadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós pago mais ninguém, mas namora, nós namora. Quem gostou faz barulho aí. Liberal FM. Madrugada Liberal. Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece. Você falei, sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei. Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver, simplesmente desaparece. Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei. Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada, que não me te quiser, mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé, mas

se fico parado, só penso em andar. Movimentar meu corpo. E quanto mais fujo, pareço ficar no mesmo instante, no mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar pro mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar pro mesmo lugar. Já não sei o que faço, pois quanto mais fujo, pareço ficar no mesmo instante, no mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar pro mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar pro mesmo instante, pro mesmo lugar. Quanto mais fujo, pareço voltar. Liberal. Madrugada liberal. Baby, te vi no baile rebolando sem parar. Pode ficar à vontade, eu quero te ver dançar. Que hoje eu te passo curtir. Ela perdeu todo o ar de tesão. Tá comigo, então pode relaxar. Ela me pede pra botar. Pode ficar calma, nele não vou machucar. Porque é muito grande e me perdi devagar. Ela senta em movimento, é sacanagem. Então vou ter que acelerar. Na velocidade ela me pede pra botar. Pode ficar calma, baby, eu não vou machucar. Porque é muito grande e me pediu devagar. Dentro que ela senta em movimento, é sacanagem. Então vou ter que acelerar. Vim no baile rebolando sem parar. Bossa, que hoje te faço curtir. Ela perdeu todo o ar de tesão. Tá comigo, então pode relaxar. Ela me pede pra botar. Pode ficar calma, baby, eu não vou machucar. Porque é muito grande e me pediu devagar. Dito que ela sente movimento, é sacanagem. Então vou ter que acelerar. Ela me pede pra botar. Fica calma, nele não vou machucar. Fica muito grande e me perdi devagar. Sinto que ela senta em movimento, é sacanagem. Então vou ter que acelerar. Tênis, o brabo. Vai, eu quero muito pra mim. My day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. I kept saying I'ma stay in touch. That thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah, when low, when high.

pode ser. Tem medo até do seu olhar, mas o ódio segue, você não percebe. Mas o ódio segue. Falsos perfeitos, dizendo como.

We'll be right back. Madrugada Liberal. Lembrando dos flash da madrugada na noite passada, é que eu decorei cada centímetro da sua pele molhada. Foi bom demais, quero repetir. Ajeita a cama, tô chegando aí. Vai ser o evento do ano, vai ter um beijo molhado em cama balançando. Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo. Botando o cavalo de pau nas curvas do seu corpo. Ajeita a cama, tô chegando aí. Vai ser um evento do ano, vai ter um beijo manhã de cama balançando. Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo. Vem minha língua dando cavalo de pau nas curvas do seu corpo. Acorda, Vegas! Agora sim, um gritinho pra ela, Anitta! Madrugada Liberal. Madrugada Liberal. Sempre eletrizante. Os anjos sobre quem viver um grande amor real e sem pudor. Você chegou pra mim, me envolveu com algo que jamais senti. Me escolheu, desde louco frio falado meu. Olha só, em troca te dedico essa canção. Vou te amar, te intrigar, a imensidão do mar. Vou te amar, vamos dançar nas noites de luar. Vou te amar, te intrigar, a imensidão do mar. Vou te amar, vamos dançar nas noites. Teus olhos negros, graúna, as melodias sem voos que és em mim, doces compassos, suspiros, doce entrelaço. Braços de afago, vou te amar, te intrigar, a imensidão do mar. Vou te amar, vamos dançar nas noites de luar. Vou te amar, te entregar a imensidão do mar. Vou te amar, vamos dançar nas noites de luar. ZYD 230, Rádio Liberal FM 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio. Belém, Pará, Brasil. Sempre ligado em você, Liberal. Faz barulho, Fortaleza, faz barulho. Vou sobreviver. Quero você pra mim. Nunca amei assim como eu te amo. Não estava nos meus planos. Foi golpe fatal. Meu sentimento é lindo, baby. Onde você for, te abraçar, te beijar, te mostrar todo o meu amor. Não sei mais viver sem ter você. Você sabe o quanto eu já I love you. À noite no meu quarto, meu coração chamando seu nome. Não sei mais viver sem ter você. Eu não canso de gritar que eu não sei viver sem ter você. Mostrar todo o meu amor. Não sei mais viver sem ter você. Você sabe o quanto eu já I love you. À noite no meu quarto, meu coração chamando seu nome. Não sei mais viver sem ter você. Eu não canso de gritar. Eu já deu pra perceber. Eu não sei viver sem ter você. Eu não sei viver sem ter você. Você. Liberal FM. Madrugada Liberal. Saí de casa sem expectativa, mas a realidade foi bem diferente. Falei pra mim mesmo, hoje é sem bebida, mas ganhei uma dose de um beijo. Você chegou do nada, já querendo tudo. Tirou o copo da minha mão e nem teve assunto. Foi mão naquilo e aquilo na mão. E o nosso after foi lá no meu colchão. Até 10 da manhã você é louca. Quando a gente acabou, a rua toda ouviu. Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Até 10 da manhã tem um vizinho dormindo. Você é louca. Você é louca. Quando a gente acabou, a rua toda ouviu. Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Louca, louca, louca. Mina, cê é louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Mina, cê é louca, louca, louca. Eu saí de casa sem expectativa, mas a realidade foi bem diferente. Falei pra mim mesmo, hoje é sem bebida, mas ganhei uma dose de um beijo quente. Você chegou do nada, já querendo tudo. Tirou o copo da minha mão e nem teve assunto. Foi mão naquilo e aquilo na mão. E o nosso afe tem lá no meu colchão. Você é louca, você é louca. Quando a gente acabou, a rua toda ouviu. Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Até 10 da manhã tem um vizinho dormiu. Você é louca. Você é louca. Você é louca. Quando a gente acabou, a rua toda ouviu. Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Até 10 da manhã. Você é louca. Você é louca.

chegou no meu ouvido umas fofocas quentes. Que eu tô ficando atrás, cê tá muito à frente. Que tá esquecendo a gente com gente. Eu vou ter que te alcançar o jeito. Eu vou bater pé na rua, fazer os regalos, dar umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijar. Não é bicho, não é beijar. Eu vou bater pé na rua, fazer os regalos, dar umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijar. Joga a mão e diz: eu vou bater pé na rua, fazer os regalos, dar umas voltas por cima. Do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijar. Não é bicho, não é beijar. Ai, bebê. Quem não é bicho, não é beijado. Quem gostou, faz barulho aí. Madrugada liberal. Nada bem, tô precisando de um hospital que sirva remédio gelado no copo pra ver se me tire este mal. A nega me largou de vez, e agora o que eu vou fazer? Se eu choro só de lembrar, eu preciso esquecer. Garçom, aqui nessa mesa de bar, hoje eu vou me acabar. Vou beber pra esquecer, enquanto eu lembrar, não paro de beber. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas hoje eu tô um caco. E a culpa é minha ex, que me largou de vez, de vez, de vez. Garçom, tem um ditado que diz: quando elas não querem mais, o que me resta é beber. Eu sou Pedro, pérola negra. Hoje eu não tô nada bem, tô precisando de um hospital que sirva remédio gelado no copo pra ver se me tire este mal. A nega me largou de vez, e agora o que eu vou fazer? Se eu choro só de lembrar, eu preciso esquecer. Garçom, aqui nesta mesa de bar, hoje eu vou me acabar. Vou beber pra esquecer, enquanto eu lembrar, não paro de beber. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas hoje eu tô um caco. E a culpada é minha ex, que me largou de vez, de vez, de vez. Garçom, se o sono me pegar, me deite no chão. CYD 230, Rádio Liberal FM 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio. Belém, Pará, Brasil. Sempre ligado em você, Liberal. Liberal. Sempre ligado em você, Liberal. Sabia que a sua boca